days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of a golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Lonely night discloses just a passing of the gold smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. What's new? How is the world treating you? You haven't changed a bit. Lovely as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? We haven't met since then. Gee, but it's nice to see you again. What's new? Probably I'm boring you, but seeing you is grand. And you were sweet to offer your hand. I understand, adieu. Pardon my asking what's new. Of course you couldn't know I haven't changed, I still love you so. Thank you.

it's impossible. Tell the sun to leave the sky, it's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Esse cantor de voz saborosa, que parece um afago, um abraço, uma voz suave, ele é um cantor antigo, o Perry Como. E existe quase que uma tradição na minha família, no sentido de que meus pais, especialmente minha mãe, minha tia gêmea de minha mãe, portanto eu tive duas mães, elas, descendentes de italiano, tanto meu pai quanto minha mãe são de famílias italianas, e essa é a minha descendência, a minha formação, muito marcada. Eles adoravam esse cantor porque ele, embora americano, cantando em inglês, também cantava muita música em italiano, por ser descendente também de italianos. E a sua voz é uma voz que, em certo sentido, lembra muito o estilo de canto romântico dos cantores, principalmente napolitanos. E isso fica atestado aqui para vocês, e vocês já estão conferindo, porque já estão seguindo e apreciando a voz do Perry Como. Perry Como nasceu em 1912, mas eu cheguei a conhecê-lo porque ele viveu até os seus 89 anos, tendo falecido há 10 anos, exatamente em 2001. E deixou um legado muito grande. Ele foi também apresentador de televisão, uma figura muito carismática nos Estados Unidos e com muitos admiradores até o dia de hoje. E tinha um estilo muito agradável e de certa forma, o fato dele ser também um artista, um apresentador de programas, fazer com que ele não só cantasse esmerando na voz, na qualidade vocal, mas também, de certa forma, interpretasse, vivesse a música que cantava. Existem algumas delas que ficaram para mim, que sempre entendi o inglês e foi um dos focos de estudo, tanto que sou professor de inglês também. O inglês marcou e com o Perry Como eu acredito que eu aprendi muito, porque ele cantava contando histórias, algumas delas que eu lembro até hoje e tenho assim em memória a letra e dessas músicas, e as canto talvez muito influenciado por esse jeito tão especial do Perry Como de cantar histórias. E normalmente histórias de vivências humanas, de afeto, de relacionamentos, mas também histórias de situações de vida. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely. Could be lonely, I reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. She'll be there. Infelizmente, eu não consegui nenhum material de boa qualidade sonora que mostrasse para vocês as músicas que o Perry Como cantava em italiano. E o que eu estou trazendo são suas gravações, o que ele também fazia, e fazia muito bem por sinal, como vocês estão conferindo aqui no nosso programa. Ele está cantando músicas já gravadas, a maioria delas já gravadas por outros cantores e de sucesso. Muitas delas, sem dúvida, vocês devem estar reconhecendo, porque temos aqui, eu vou ler toda a lista das músicas que nós temos aqui hoje, enfocadas. The Best of Times, Days of Wine and Roses, essa muito conhecida, gravada por muitos cantores americanos. What's New, também, gravada pelo Frank Sinatra, belíssima música, linda letra. O Something, dos Beatles, essa não há quem não conheça. For All We Know, dos Carpenters, que foram quem lançaram essa música. The Very Thought of You, nossa, essa é gravação de todos os cantores de renome americanos. I Left My Heart in San Francisco, o grande sucesso do Tony Bennett. It's Impossible. It's Impossible, eu não sei qual foi o cantor que lançou essa música. Para mim, ela é a marca registrada do Perry Como. Se é que há outras gravações, eu reputo a dele a mais bonita que eu já ouvi até o momento. Where Do I Begin, a música, a trilha sonora do Love Story. E aí eu não sei bem quem lançou a música, mas a sua interpretação é muito bonita também. What Kind of Fool Am I, Without a Song, também canções tradicionais americanas. Quiet Nights of Quiet Starts, vocês vão reconhecer porque é uma bossa nova e está tocando aqui no nosso programa hoje. They Long to Be Close to You, também outra música dos Carpenters. You Are the Sunshine of My Life, e essa é conhecidíssima. You Are the Sunshine of My Life. E essa música foi gravada também por vários cantores e foi composta pelo Stevie Wonder. I Think of You When I Need You, a lindíssima If, do Brad, e essa está linda também porque ele fez de uma forma diferente, mas a gravação do Brad é antológica. For the Good Times, The Most Beautiful Girl, essa é uma já é uma das que são específicas do próprio Perry Como, um dos seus sucessos. And The Wind Beneath My Wings, o vento por baixo das minhas asas. São essas as músicas enfocadas e espero que vocês estejam apreciando. What kind of fool am I? Never fell in love. It seems that I'm the only one that I have been thinking of. What kind of man is this? An empty shell, a lonely cell in which an empty heart must dwell. What kind of lips are these that lie with every kiss, that whispered empty words of love that left me alone like this? Why can't I fall in love like any other man? And maybe then I'll know what kind of fool I am. Thank you. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. Without a song, the day would never end. Without a song, the road would never bend. When things go wrong, a man ain't got a friend. Without a song, that field of corn would never see a plow. That field of corn would be deserted now. A young one's born, but he's no good no how without a song. I got my troubles and woe, but sure as I know, the Jordan will roll. I'll get along as long as a song is strong in my soul. I'll never know what makes the rain to fall. I'll never know what makes the grass so tall. I only know there ain't no love at all without a song. I got my trouble and woe, but sure as I know, the Jordan will roll. I'll get along as long as the song is strong in my soul. In my soul. I'll never know what makes the rain to fall. I'll never know what makes the grass so tall. I only know there ain't no love at all without a song. Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. Quiet nights and quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, climbing hills where lovers go to watch the world below. Together we will live eternity in this mood of reverie, away from all the earthly cares.

How did I get from dark to daylight? Before you happened to pass by, how did I find my way through life? Before you brightened up my sky, was there a sky at all? Until you painted it for me. How did I get on till you came along? Who knows how many times I pause in every day to think of you. As often as the sun sails out upon the silent sea, and if you're wondering why it is I only think of you, well, it's because I'd like to be as close to you as you've become to me. I think of you. I think of you. Encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa.